nem um tanto santo. No entanto, ninguém é, não é, não é. Mas na migué, até seria o tal do Santo Tomé. Aquele que quer vir pra crer, pode crer, pode crer, hã. Desconfiado no talo, o que que eu vou fazer? Cabelo crespo, pele clara, foda-se quem se assustou. Boy que noutra geração minha avó a goma limpou. Soluções um acaso, tamo concentrado de problema. Cada caso um caso, cada caso um dilema. A vida pede troco, um lado louco lida de gorjeta. Começo do fim, fundo do poço, rabo na sarjeta. Se liga lá como vai ficar, quem sabe o fim. Tipo mestre dos magos, tudo pode sumir assim. Dedo que estala, dedo que aponta, dedo que limpa lá. Lágrima, dedo no gatilho, já perdi a conta, lástima. O que vem fácil, aí. Vai que vai, rei é quem constrói palácio. Ai, ai, ai, dinheiro é igual mulher tem. Que ter jogo de cintura, atura. Nós o criador com medo da criatura. Juras de amor, pode ser caô, esconder rancor. Os males da vida, não há conhecedor. Há histórias comuns de vida com ou sem glória. Polícia ladrão, é brincadeira ou não, vem na memória. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Assim, tintim por tintim, a pegada a moti. Fogo, labareda, cinza, fumaça na gula, transborda taça, RAP ameaça, na raça vou que vou, na caça tu que tô, de outra ideia que o mundão de mesmice estagnou, alô, alô, alguém me disse gá, tranquilo e calmo, tenho a sensação de sempre tá perdendo o alvo, errando e acertando o alvo como deve ser, é. O bote é pra finalizar, sem conspirar, veja você, puta uê, um gole atrás, é. Maré nem o tanto violenta, no salão curtição. Hora das lentas, avanço tecnológico, perda de amor ao próximo. Lá sei eu, cu pagando de papo, lá que uma pá comeu. Ai, quero ver pra valer, na intimidade, só tens ambição, vaidade. Sem fé na felicidade, o que é, o que é? Traiçoeiro como o mar, muitos com medo de morrer, outros sem dó de matar. Órfão, literalmente, sem pai nem mãe, no mundão vacilão. Quem achou que o meu irmão era de criação? Miscigenado na moral e amotinado pelo certo. Se pá mal interpretado, taxado de apertado. Feto natural na contramão da pule bestial. Chantagem emocional só quando a lua é de cristal. Família extinção falida, casa do caralho. Quero isso da vida bem tradicional, feito sentido horário.